Boa tarde, aqui Eduardo Axelrod, começando mais um Sonora aqui na FM Cultura. Uma hora tocando tudo que não toca no rádio. Novidades, descobertas, curiosidades e muita banda legal do mundo todo. E o dia de hoje, no mundo todo, marca a volta do seriado Game of Thrones, já em sua sexta temporada. Todo mundo esperando para ver finalmente o que aconteceu com Jon Snow, depois de uma espera insuportável de quase um ano. Aproveitando a carona nesse retorno da emocionante disputa pelo Trono de Ferro em Westeros, o Sonora de hoje vai tocar só músicas de alguma forma ligadas a reis, rainhas e a realeza em geral. Falando em realeza, a gente vai começar justamente com uma música que ficou muito conhecida nos últimos anos na voz da cantora neozelandesa Lorde. Só que a gente vai ouvir uma versão dessa música na voz dos canadenses do Walk of Earth. Com vocês, Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy. But every song is like gold. And sheets can't hold the heat. Hearts will barely beat on these easy streets. One, two. You can't see straight, but you're breaking on through. Three, four. Losing your touch on five, three, four. All your life has been crying shame. Soon's gonna backhand the moon, and the song of the sorry is your signature tune. Breaking apart, we wait for the dark as the cries of mercy extinguish the spark. They shake for a drug at the start of the day. And I suppose it's been proven that satellites watch our every move. Tape machines on public corners, ones and zeros breathing for us. But ask anyone in a falling elevator, does that steel and the mirror and the glass make it clearer? Inside them burns. terminando de ouvir Problem Queen, Rainha Problema. Se tem coisa que tem no Game of Thrones, é Rainha Problema, né? Problem Queen é uma faixa do álbum Rome, que marca a parceria entre o produtor americano Danger Mouse e o compositor italiano Daniele Lupi. Nesse álbum, eles tentaram recriar o clima das gravações de trilhas que o Ennio Morricone fez para filmes de western italianos na década de 60 e 70. Eles usaram os mesmos instrumentos e tentaram recriar o clima, e nessa faixa ainda contaram com os vocais da Nora Jones. Então foi Problem Queen. Antes, a gente escutou King and Cross, single do cantor de 23 anos, Asgeir, que vem da Islândia. King and Cross foi o primeiro single que ele lançou em inglês em 2013. Antes, a gente escutou The Last Royals, um dueto americano do Brooklyn, com a faixa Backstreet Lovers. E começamos com uma versão da música Royals, originalmente gravada pela cantora neozelandesa Lorde, aqui numa versão feita pela banda canadense Walk Off The Earth. Walk Off The Earth construiu sua carreira em cima de vídeos de baixíssimo orçamento no YouTube, mas sempre obtendo uma média de 100 milhões de visualizações por vídeo, uma loucura. Mas o programa de hoje é sobre a realeza, né, em homenagem ao Game of Thrones, e a gente segue então ouvindo um bloco só com bandas com nomes de rei. Começando com a banda We The Kings, Nós Os Reis, e uma versão bem legal para uma música da banda Jimmy Eat World, chamada The Middle. Yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Try your best, try everything you can, and don't you worry what they tell themselves. Well, you're away. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. Hey, you know they're all the same. You know you're doing better on your own. So don't buy in. Live right now. Just be yourself. It doesn't matter if it's good and not for someone else. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. Yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Do your best, do everything you can, and don't you worry what the bitter hearts are gonna say. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright. You wanna go?

to. Your sole intention, we all wanna be understood unconditionally. But you have to realize that a viewer needs distance. In the moment your wall melts down, the inside is outside. People were different, shortening bonds made them last. Now we emphasize our difference. We've been enrolled one by one for peacetime resistance, and we're fighting our battles alone. Got colors, with shades erased and blended. We got four eyes, so wired for one perspective. We got colors, but they disappear when blended. Encerrando esse bloco só dedicado aos Kings, os Reis, ouvimos o dueto norueguês Kings of Convenience, os Reis da Conveniência, famoso por suas melodias de violão e a influência da bossa nova brasileira. A música se chama Peacetime Resistance. Antes, outros reis, os suecos do Acid House Kings, Reis do Acid House, bando assíduo aqui no Sonora, né? Que hoje a gente ouviu a faixa I Write Summer Songs for No Reason. Antes, outra banda de Kings, os Kings of Leon, americanos do Tennessee. Kings of Leon já ganhou um Grammy com a música You Somebody e a gente escutou a faixa Back Down South. E começamos com We the Kings, Nós os Reis, lá da Flórida, com uma versão acústica para a música The Middle. Vamos para um pequeno break nos Reis e na volta a gente vai falar das Rainhas, com um bloco especial para quem gosta do Queen. Vamos seguir então com Sonora, hoje uma homenagem ao retorno do seriado Game of Thrones, que acontece logo mais à noite no mundo todo na HBO. Já falamos dos Kings, ou Reis, mas quem acompanha o seriado sabe que o trono de Westeros pode muito bem acabar na mão de uma rainha. No mundo da música, isso vai sempre remeter à grande rainha do rock, o Queen. Então a gente vai fazer um bloquinho bem legal, só com versões retrabalhando as músicas do Queen, começando com aquela pequena coisinha maluca chamada Amor. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries In a cradle at night, it swings, it jives. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it, a crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cold, cold sweat. Get hip, get on my tracks. Take a backseat and hitchhike. Take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called tracks, take a back seat and hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. I've paid my dues time after time. I've served my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Taken my bows and my curtain calls. You've brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Sonora. I can dim the lights and sing you songs full of sad things. We can do the tango just for two. I can serenade and gently play on your heartstrings. Be your Valentino just for you. Ooh, love, boy, what you do tonight? Ooh, hey, boy, set my alarm, turn on my charm. That's because I'm a good old-fashioned lover boy. Ooh, let me feel your heartbeat. Go faster, faster. Ooh, can you feel my love heat? Come on, sit on my hot seat of love and tell me how. After all, I'd like for you and I to go romancing. Say the word, your wish is my command. Ooh, love, boy, what you do tonight? Ooh, hey, boy, write my letter, feel much better. Use my fancy patter on the telephone. I miss you on summer nights. When I'm not with you, think of me always. Love you, love you. Hey boy, where'd you get from? Hey boy, where did you go? I learned my passion in the good old-fashioned school of lover boys. Saloon would do quite nicely. Take me back to yours, that will be fine. Come on and get it. Ooh, love. There goes again, just ooh, like ooh, love, love, boy. Boy, what you do tonight? Ooh, hey, boy, everything's alright, just hold on tight. That's because I'm a good old-fashioned lover boy. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you. Olha aí, Bohemian Rhapsody, som dos Fugees, lá dos anos 90, para terminar esse bloco de versões de músicas do Queen. O Fugees era a banda do Wyclef Jean e da Lauryn Hill, entre muita coisa legal, fizeram essa versão meio soul, meio reggae, meio hip-hop do Bohemian Rhapsody, que na minha opinião, e de muita gente, é a obra-prima do Queen. Antes, a gente escutou outra música muito bacana do Queen, Good Old Fashioned Lover Boy, na voz do americano Jason Mraz, muito conhecido aqui no Brasil, Jason Mraz, né? Antes, foi a vez de We Are The Champions, outro clássico absoluto do Queen, uma versão bem intimista, na voz do americano Jonathan Colton, famoso por ser ele mesmo um grande nome do mundo geek. Tenho certeza que ele também vai estar super ligado hoje no episódio de volta do Game of Thrones. E a gente começou esse bloco dedicado ao Queen com o cantor alemão de jazz Thorsten Goods, lá de Düsseldorf, com uma versão que deu uma bela roupagem jazz para a música Crazy Little Thing Called Love, obviamente do Queen. E falando em rainhas, vamos agora para um bloco só com elas, as cantoras. E o bloco das vozes femininas hoje não vai fugir do tema do programa e vai trazer uma música para cada membro da família real. A gente vai ter uma princesa, um príncipe, uma rainha e um rei. Começando com a banda Princess Chelsea, da Nova Zelândia, e a música The Cigarette Duet. Me sad. It's just a cigarette, like you always. it a star? Was it a prayer? With every smile, you fill the air so I can see. Listen carefully now, you will hear. drum is deep blowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. Oh, there's a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Call, and I'll be there. Got a Friend, clássico absoluto da rainha das compositoras americanas, mas com nome de rei, Carole King. Perfeita para encerrar esse programa de rainhas e reis. A versão que a gente escutou foi gravada pela banda de rock alternativo de New Jersey, a Yola Tengo. Antes, escutamos a faixa Natural Mystic com a cantora argentina Nat Queen Cole, de Buenos Aires. Nat Queen Cole é o nome artístico da cantora Natalia Docco, de 34 anos, e é uma brincadeira, tipo uma versão feminina do nome do grande crooner americano Nat King Cole. Ela se chama Nat Queen Cole. Antes, a gente escutou a faixa Little Prince, Príncipezinho, na voz da cantora alemã de Berlim, Masha Krela, de 40 anos, e começamos o bloco com uma princesa, Princess Chelsea, que é um projeto da cantora neozelandesa Chelsea Nickel. O vídeo dessa música viralizou em 2012 e já teve 27 milhões de visualizações. Se chama The Cigarette Duet. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. Bom, o Sonora de hoje fica por aqui. Para os fãs do Game of Thrones, eu desejo um bom divertimento hoje à noite. Para ver o que tocou no programa de hoje, é só entrar no Facebook, na fanpage do Sonora, tá lá a playlist, banda por banda, música por música, é só conferir. E para escutar um som como esse que você ouve aqui no Sonora, é só entrar na internet, na rádio This Is It, uma web radio, você pode ouvir no seu celular, você pode ouvir no seu desktop, a This Is It, tocando 24 horas por dia, 7 dias por semana, música como essa lá, que é feita toda a pesquisa para as músicas que você ouve aqui no Sonora. O Sonora teve gravação e montagem de Marco Aurélio Pacheco e apresentação de Eduardo Axelrod. Valar Morghulis.